reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior, o governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do estado, fazendo novas adutoras, sistemas de abastecimento, implantando cisternas e cavando poços no interior. E você também pode ajudar, evitando o desperdício de água no dia a dia. É muito importante que cada um de nós, em casa, no trabalho, nos condomínios, nas indústrias e na agricultura, use a água de forma consciente, sem desperdício. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará. Invista na imagem da sua empresa. Isso convence o seu público e estimula confiança em seu negócio. A Galeria Estúdio Gráfico é uma empresa especializada nisso e atua há mais de 15 anos nos segmentos da comunicação gráfica e no desenvolvimento de soluções para a internet. Além de criar identidades corporativas e peças de comunicação com conceito e muita criatividade, a Galeria Estúdio Gráfico também desenvolve sites, sistemas web e aplicativos para Android. Acesse galeriaestudiografico.com.br. Galeria Estúdio Gráfico, comunicação gráfica e web. Via 85 informa a hora certa. 17 horas e 1 minuto. Uma ótima tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Damos início a partir de agora a mais um especial pela Via 85 Rádio Web. Hoje, dia 11 de outubro de 2018, completam-se exatamente 22 anos que Renato Russo faleceu. Mas como todo grande artista, sua obra ficará eternizada na história da música. Com uma trajetória repleta de sucessos, a Legião Urbana se tornou a mais importante banda de rock do Brasil. E até hoje, suas canções são tocadas e cantadas por fãs que se renovam a cada geração. Nesse dia de celebração à obra de Renato Russo, nós estendemos essa homenagem e dedicamos este programa ao nosso querido amigo Juarez Júnior, que assim como nós, ouviu, cantou e se emocionou ouvindo as canções da Legião. Eu sou Alexandre Henrique e ficaremos juntos durante 2 horas. De antemão, já agradeço aos amigos que participaram na produção do programa e tornaram possível essa homenagem. Agora, aumenta o volume e vamos curtir juntos Legião Urbana!

Beleza, moçada? Agora são 5 horas e 14 minutos. A gente iniciou esse especial a Renato Russo aqui pela Via 85 Rádio Web. Abrindo o programa, a gente teve Daniel na Cova dos Leões, pedido do meu amigo Flávio. Na sequência, teve Hoje à Noite Não Tem Luar, pedido da Lissandra, uma música que, na verdade, é do Menudo, mas ficou eternizada aí na voz de Renato Russo. Na sequência, teve o pedido do meu amigo Abu, 16. A gente segue junto, 2 horas só de Legião Urbana. Lembrando, esse programa é dedicado ao nosso amigo Juarez Júnior, que nos deixou recentemente, mas que ficará eternamente na nossa memória, nos nossos corações. É um programa emocionante, será difícil fazê-lo até o final, mas vamos junto. Acesse www.via85.com. Sobre o seu Beleza, tá aí, Petróleo do Futuro, pedido do Paulo Tubarão, música do primeiro álbum, né, da Legião, de 1985. Via 85, Rádio. Dá pra botar Sou Parsifal aí na lista, da Via 85. Tempo Via 85 Rádio Web. Agora 17 horas 27 minutos, Bader Man of Blues, pedido do Roberto Ambrosio. Acesse www.via85.com. Via 85 Rádio Web. Agora são 5 horas 35 minutos. As Flores do Mal. Antes teve ainda Maurício, uma das preferidas do Juara. E teve também Baderman of Blues, pedido do Roberto Ambrosio. E agora a gente tem o pedido do meu amigo Peixuxa. Bem-vindo. Você está na Via 85. Fala, rapaziada. Boa tarde. Xandão, queria pedir o Livro dos Dias aí, parceiro. Tamo junto. Forte abraço. Juara vive. É nóis. We'll be right back. escadar sem confiança. A essência do delito tão sagrado, meu coração não quer deixar meu corpo descansar. Meu desejo inverso é velho amigo, já que tenho sempre a meu lado. Queria te ver assim, quero a tua

Bem-vindo, você está na Via 85. Oi, gente, aqui é a Luana Paula. Eu quero oferecer uma música aí para todos os amigos do Júnior, a música Descobrimento do Brasil. Viva a Legião, viva Juarez Júnior. Trabalha

Beleza, 18 horas e 7 minutos. Duas tribos, lado B total. Aliás, esse programa tá com viés lado B muito forte. E o que é massa? Afinal, nosso grupo é composto praticamente por fãs da Legião Urbana. Não é isso? A gente segue. Aliás, deixa eu mandar logo um alô. Tem uma galera ligada aqui no programa. Bom, deixa eu ver aqui. Mandar um abraço aqui pro Flávio. Tá a Alissandra, Marcelina, o Abu, o Elton, Pereiras. Tá o Roberto, o Ambrósio, o Mestre, Luana, o Marquinhos Cabeça, Telício, o Peixuxa, Sérgio, Wagner Sam, Paulo Tubarão, tá o Rômulo, tá a Maiara no Maranhão. Daqui a pouquinho tem mais, beleza? A gente segue com mais música. Via 85. Oi, galera! Aqui é a Patrícia Ananda e eu gostaria de pedir a música Eu Era um Lobisomem Juvenil. Valeu e viva Júnior! Beijão aí pra todos que faz essa rádio linda. Oh, Agora são 18 horas 15 minutos. A gente ouviu aí Eu Era um Lobisomem Juvenil do disco As Quatro Estações, um grande clássico. Aliás, o álbum inteiro é considerado como o grande clássico da Legião. Galera, eu quero informar aqui que nesse momento a V85 está com a sua capacidade de ouvintes quase que esgotada. Eu estou dando uma olhada aqui no aplicativo do servidor do host. Tem conexões até nos Estados Unidos. E no México, eu não sei qual é a relação. Ixi, Estados Unidos e México deve ser bem na divisa, deve ser um imigrante. Deve estar atravessando agora. Bom, a gente segue. Tem mais Legião, mais novidade, mais músicas lá do B pedidas por vocês mesmo. A gente vai conferir agora uma delas. Se a paixão fosse realmente um bálsamo, o mundo não pareceria tão equivocado. Te dou carinho, respeito e um afago, mas entendo, eu não estou apaixonado. A paixão já passou em minha vida. Foi até bom, mas ao final deu tudo errado. E agora carrego em mim uma dor triste, um coração cicatrizado. E olha que tentei o meu caminho, mas tudo agora é coisa do passado. Quero respeito e sempre ter alguém que me entenda e sempre fique a meu lado. Mas não quero estar apaixonado. Paixão que é sangue, corações arruinados. E saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago. E essa escravidão e essa dor não quero mais. Quando acreditei que tudo era um fato consumado, veio a foice, jogou-te longe, para lágrimas, iremos ficar juntos e vivermos o futuro, não o passado. Veja o nosso mundo. Eu também sei que dizem que não existe amor errado. Mas entenda, não quero estar apaixonado. Agenda cultural. Fica ligado. A banda Coda se apresenta hoje, dia 11 de outubro, no Conde Burger, no bairro Conjunto Esperança. A apresentação é um tributo à Legião Urbana e marca 22 anos sem o poeta do rock Brasil, Renato Russo. A banda Nossa Casa fará participação especial no evento, que também será dedicado ao grande amigo Juarez Júnior, que sempre teve a banda Legião Urbana e Renato Russo como grandes fontes de inspiração. O evento tem início às 20 horas e a entrada custa R$10. Agenda cultural. Fica ligado. Bem-vindo. Você está na Via 85. Olá, aqui é a Mayara, eu estou falando aqui de São Luís do Maranhão e eu queria pedir a música Quando Você Voltar, do Legião Urbana, e queria dedicar essa música para nosso querido amigo Juarez e também para a minha família que está em Fortaleza. Beijos, valeu, V85! Se você precisa ir, não quero mais brigar esta noite. Nossas acusações infantis e palavras mordazes que machucam tanto não vão levar a nada, como sempre. Vai, clareie um pouco a cabeça, já que você não quer conversar. Já brigamos tanto, mas não vale a pena. Vou ficar aqui com um bom livro ou com a TV. Sei que existe alguma coisa incomodando você. Meu amor, cuidado na estrada. E quando você voltar, tranque o portão, feche as janelas, apague a luz e saiba que te amo. 6 horas 24 minutos. Tá aí, um bloco altamente pesado. Teve Quando Você Voltar, antes Longe do Meu Lado e ainda Eu Era um Lobisomem Juvenil. Via 85 Rádio Web. E a gente segue na mesma linha. Agora 18 horas 28 minutos. Mandar um abraço aqui para a galera no Conjunto Industrial, conferindo a programação. Tá a Virgínia, a Lu, tem a Érica na Parquelândia, tem o Júlio Peba, a Cláudia e o Giovanni. tá o João Maurício também, o Romero e o Giovanni Cunha, que é o nosso primo, primo da Alissandra, que mora nos Estados Unidos, que tá ligado agora, conferindo esse especial a Renato Russo, dedicado ao nosso amigo Juarez Júnior. Agora a gente ouve Tempo Perdido, pedido da Cláudia e do Giovanni. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho. Rádio Web. Boa tarde, galera, meu nome é Wagner. Só queria pedir uma música aí, oferecer ao nosso querido Juarez. A música se chama Música Ambiente, que acho que é muito a cara dele. E toda vez que eu escuto essa música, me remete à velha lembrança que eu tenho com ele. dia fores embora, te amarei bem mais do que esta hora. Me lembrarei de tudo que eu não disse, de quando havia tudo que existe. Quando choramos abraçados e caminhamos lado a lado, por favor, amor, me acredite, não há palavras pra explicar o que eu sinto. Mesmo que tenhamos planejado um caminho diferente, tenho mais do que eu preciso. Estar contigo é o bastante. Certas coisas de todo dia nos trazem a alegria. Caminharmos juntos lado a lado por amor. E quando eu for embora, não, não chore por mim. Horas 37 minutos, a gente conferiu aí Música Ambiente, pedido do Wagner, e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a família do Juarez, né? O pessoal está no Conjunto Industrial, está conferindo essa programação da Via 85. Um abraço para o Jackson, para o Jair, o Jairo, o Sam, Dona Socorro, todos os sobrinhos, toda a família, um abraço enorme, e eu quero dizer que conte com a gente. Nós fomos amigos do Juarez há mais de 20 anos e saibam que vocês também são parte da nossa amizade. A gente vai aparecer com frequência, a gente vai sempre se encontrar e sempre que possível a gente vai sempre falar a respeito do Juarez e de tudo que ele representou pra gente, beleza? Agora são 18 horas 38 minutos. Distraído, impaciente. um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando. Bem-vindo, você está na via 85. Alô, Alexandre, se der tempo ainda entrar mais um analista, queria pedir a música 29. O Juarez gostava muito dessa música. Se der tempo aí, vê o Sérgio. 29. Correndo Via 85. Rádio Web. Olá, meu nome é Romulo Lopes e eu queria pedir a canção que se chama Mais Uma Vez, que é uma parceria de Renato Russo com Flávio Venturini. Valeu!

agora 18 horas 59 minutos, Índios Acústico, música da Legião Urbana, pedido pelo João Maurício no Cágado. E aqui a gente encerra esse especial a Renato Russo, esse programa dedicado ao nosso querido amigo Juarez Júnior, um programa que foi feito por várias pessoas, produzido por várias pessoas, e que eu faço questão de dar nomes aqui. Sem a ajuda deles, o programa não teria saído. Então eu agradeço ao Flávio, Alessandra, Marcelina, o Abu, o Elton, Pereiras, Lu, Aline, Virgínia, Roberto Ambrósio, Luana, Marquim, Telício, Sérgio Pelúcio, Wagner, Sam, Paulão, Rômulo, Érica, Maiara, Júlio Peba, Cláudia, Giovanni e Maurício. Bom, esse programa foi uma singela homenagem e uma forma da gente demonstrar todo o carinho que a gente sente pelo Juarez. Enquanto vivo, ele nos ensinou muito e doou muita amizade, muito amor e generosidade. Aqui, ele fez muito por muita gente. E eu tenho certeza de onde ele está, ele fará muito mais. Valeu, muito obrigado a todos. A gente finaliza, então, o programa com Perdidos no Espaço. Agora eu estou indo lá para o Conde Burger, que tem ainda tributo à Legião e outra homenagem muito linda, fiquei sabendo, ao Juarez. Quem puder ir, é só chegar no Conde Burger, no Conjunto Esperança, beleza? Valeu, moçada, um abraço! Invista na imagem da sua empresa. Isso convence o seu público e estimula confiança em seu negócio.